dá seu olhar. Quando ele diz que quer comigo ficar, é, dá um arrepio, uma vontade de estar sempre com você. Pra dizer, deixa eu te amar. Deixa eu te amar.